Nas primeiras horas da madrugada de domingo, uma tragédia foi registrada em Foz do Iguaçu, na BR-277, dentro do perímetro urbano, na região do Parque Presidente. Segundo informações repassadas pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros, era exatamente 1h35 da madrugada quando telefonemas foram disparados informando que um veículo havia capotado e uma pessoa estaria presa às ferragens no quilômetro 626 da rodovia sentido Cascavel. O capotamento foi presenciado por duas pessoas que evadiram-se do local logo em seguida, após acionar o Corpo de Bombeiros. Um Peugeot 206 com placas de Foz do Iguaçu estava capotado e o condutor preso no interior do veículo. O autobomba-tanque resgate foi acionado para o trabalho de desencarceramento do condutor, que já estava sem vida. Os bombeiros fizeram uso do equipamento hidráulico, conhecido como Lucas. A polícia militar que passava pelo local foi convocada pelos bombeiros para auxiliar no trabalho, pois a área é muito escura e precisava de uma sinalização eficiente para evitar novos acidentes até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. O isolamento do local pela Polícia Militar até a chegada da PRF, Polícia Científica, funcionários da Eco Cataratas e do Instituto Médico Legal se deu até por volta de 2h40. Com a chegada da perita criminal, o corpo foi removido e constatado que o veículo trafegava em alta velocidade pela 277 em direção à Ponte Internacional da Amizade, quando seu condutor, não se sabe se por ter dormido ou perdido o controle do veículo, caiu no canteiro central da rodovia, capotou e foi parar na pista contrária. Guilherme Denício Silva Benedetti, de 30 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para procedimentos de necropsia e posterior liberação para familiares. O homem de 30 anos era comerciante e foi velado na Capela 3 do Cemitério Municipal do Jardim São Paulo e sepultado na manhã desta segunda-feira em horário não informado pela família no mesmo cemitério. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.